Meu Deus, abençoe todos aqueles pobres que sofrem injustamente. Abençoe todas as crianças carentes, todos os mendigos, boias frias. Abençoe todos aqueles que estão pendurados nos morros, arriscados a serem soterrados por causa de negligência e incompetência de porcos, chamados governantes. Abençoe todas as periferias. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Agonia, puro desespero incontrolável. A tristeza para todos é bem provável. Para todos é bem provável.